Boa noite a todos. Essa é a primeira mostra dos músicos de Uberaba. Hoje nós vamos ter aí o show do Tito Rios, Marcelo Tainara e junto com eles músicos convidados: Ricardo Moraes, Giovanni, baterista, Gilberto Belosi, DJ, compositor, produtor musical. Também vai participar do show o rapper Toy. Teremos também Douglas Oliveira participando do show. E essa é a mostra dos músicos de Uberaba. Muito obrigado pela presença de vocês. Esse evento é uma produção dos músicos de Uberaba e do Bastronauta, com apoio da Prefeitura Municipal de Uberaba, Fundação Cultural de Uberaba, Coletivo Mega Luzebu, Escola de Música de Uberaba. Então é isso daí, vamos começar o show. Tito Rios, Marcelo Tainara e músicos convidados, obrigado. Antes de dormir, com as palavras vou brincar, viajar em acordes e cantarolar, e solfejar, tararara, e flutuar por aí antes de dormir. Acender a vela, olhar pela janela, ver a cidade adormecida e cantarolar, e solfejar, ratarata, e flutuar por aí pelo universo colorido da imaginação. Tanger o violão junto do refrão. Ver a cidade adormecida e cantarolar, e solfejar, paradará, e flutuar por aí antes de dormir. Tudo maneira para Acender a vela, olhar pela janela, ver a cidade adormecida e cantarolar, e sofejar e flutuar por aí antes de dormir. Alô, galera que tá ligada aí na web rádio Fora do Eixo. Aqui do meu lado, Tito Rios e Marcelo Tainara. Eles que acabaram de fazer um show lindo. Pra gente que tava aqui, foi super emocionante. Tenho certeza que pra vocês que estavam ligados aí com a gente, também foi super emocionante. Michelle Parron, homenageada da noite, acaba de chegar aqui também. Tainara fez uma música especialmente pra ela, que tá fazendo aniversário agora. Então vamos conversar com eles. E aí, Tito, como é que foi essa experiência? Olha, é emocionante, com certeza. Tocar junto com a Tainara é uma vibe, uma energia muito boa. E espero que a gente faça isso por mais vezes. Estou muito agradecido à equipe organizadora aí, enfim, a gente que pensou nessa ideia e de fazer essa mostra, que eu acho que é fundamental, né? A gente mostrar o que a gente tem guardado aí de bom. Tainara, de quem foi essa ideia brilhante de fazer essa parceria? Bom, o Tito, a gente já tinha conversado alguma coisa. Na verdade, eu não sei de onde partiu isso não, tá? Eu tô tentando dar uma enrolada aqui para tentar arrumar uma explicação. O Ricardinho convidou a gente, ele alugou o teatro e falou dessas datas que a gente poderia fazer esse trabalho. E eu curti demais. Desde a ideia do início até agora. E como é que é? Rolou bastante ensaio? Vocês são bons assim mesmo e foi tudo de improviso? A gente se reuniu algumas vezes aí no decorrer dessas semanas que antecederam o evento. Mas assim, a gente teve um problema com os músicos da banda. Não seria o Ricardo Moraes e o Giovanni, seriam outros músicos que houve um contratempo com eles e eles não puderam. Mas junto com o Giovanni e o Ricardinho não tem como dar errado, né? E o Tainara... Enfim, todos os músicos, o Douglas, Oliveira, o Toy, que achei belíssima a atuação dele aí. Ele empregou muito bem os valores do hip hop dentro da música popular e foi adorei, cara. Tô emocionado. A participação do Toy realmente foi assim, né? Um ponto alto, foi super interessante. Você concorda com o Tito? Perfeitamente. Nossa, ele, dá uma outra linguagem, né, pra... A linguagem mais urbana para a nossa MPB, né? E eu acho essa mistura, acho que é o caminho, né? O próprio Fora do Eixo mesmo já tem essa proposta, né? Então, eu acho muito, muito válido e o caminho da música é esse mesmo, são as misturas, né? Para até se encontrar um ponto assim, que uma originalidade, digamos assim, tem que haver essas misturas, né? Porque muita coisa já foi feita, então não dá para ficar repetindo sempre a mesma coisa. Então, quando mistura assim, naturalmente sai coisa diferente. E é isso que eu acho que as pessoas estão esperando e é isso. E para fechar, quando é que a gente vai receber esse presente novamente do encontro de vocês aqui? As pessoas podem se programar para quando, ficar aí na expectativa? Então, o convite já nem precisa ser mais feito, né, Tainara? Bom, pelo menos da minha parte, eu tô dentro de qualquer hora. E, assim, vamos pensar com calma, pensar numa nova proposta, talvez, pra estar tá trazendo também um formato diferente. Com mais ensaio, né? Porque, a gente só encontrou, assim, definiu as músicas. E aí, vamos tocar isso, beleza. Qual que tom? Ah, beleza, tá, o tom é esse, então manda ver. Se vira aí. Caraca, se sem ensaio foi assim, ensaiando, então é covardia, hein? Não, mas é... Não. Sem falar o tempo que eu tive que ficar esperando o Tito lá nos ensaios, marcava uma hora com ele, ficava uma hora lá esperando. Pode contar, Tito, que você é atrasado? Não, é, porque às vezes a gente dá uma enroladinha, né, mas... um pouquinho, né? Ele dá tanta enroladinha, gente, que ele precisa ir embora. Ele tem que ir para Araguari, né, Tito? Eu tenho que ir para Uberlândia. Para Uberlândia, tá aqui acelerando a gente. A gente toca no vinil hoje, à noite. Fazer parte da banda do Douglas. Nossa, tudo de bom, então. Agradecer, Marcelo, Tainara, obrigada. Tito Rios, obrigada. Obrigado, Mega. Obrigado, Escola de Música, Teatro Experimental. Tainara, obrigado, meu irmão. Jesus é meu irmão.

me fala de coisas bonitas que eu acredito que não deixaram de existir. Amizade, palavra, caráter, bondade, paz, alegria e amor. Pois não posso, não devo, não quero viver como toda essa gente insiste em viver. Não posso aceitar sossegado qualquer sacanagem ser coisa normal. De participações, né? É, a gente quer chamar o primeiro convidado, que é o querido Toy. Chega aqui, por favor, uma salva de palmas. Veja ver meu patrão, como pode ser bom? Você trabalharia no sol e eu tomando banho de mar. Volto para cá. Todo mundo abrindo o jogo, quanto que tem pra contar? Versos e besteiras, coisas dessa vida e da outra, mas nada de assustar. Quem não é sincero sai da brincadeira correndo, pois pode se queimar. Mais ou menos assim. Ei, acordo cedo, pé direito, eu agradeço, muito obrigado. Mais um dia, ontem já virou passado, corre atrás. Há muito que eu não sou criança, sou do tipo vende almoço pra poder comprar a janta. Dificuldade sim, eterna, corrida no tempo, longe de tudo, principalmente pra chegar no centro da cidade. Movimento, grande atividade, pouca humildade, que eu enfrento com muita coragem. Pessoas passando, muita gente tem. Não vejo nenhuma cumprimentando ninguém. Onde o vazio, a cada calçada e meio fio, fez o corpo vagar, trabalhando muito a mil. Não deixo me abater, sei quem sou e sei porquê. Tenho que vencer, onde muita maldade se vê. Vamos levando o microfone, o dom e a voz. Nós tá comigo, aê, porque nós. Salve de palmas, rapaziada. Ricardo Moraes, o contrabaixo. Thank you. Obrigado, Toy! Aline, obrigado aí pela parceria hoje, primeira de muitas, né? E massa demais a transmissão hoje, foi muito bacana, obrigado aos ouvintes que participaram, é nóis, a próxima transmissão, tô tuitando aqui, ó, em breve estamos de volta com a Web Rádio Fora do Eixo, valeu!